Ainda que sejam em poucas palavras, eu quero te ouvir. Dá-me que eu ouça hoje a tua voz aqui, pois eu preciso, ó Deus, a tua paz. Ó, acalenta-me e fortalece-me mais e mais. Nada me traz tanta alegria e me satisfaz